minha vida, tristeza me acompanhava, criou profundas feridas, marcou a minha pobre alma e na estrada ferina. Sofria, ainda existe esperança para apagar as lembranças tristonhas da minha vida. Clames a Deus nesta hora, do céu Deus te ouvirá e a vitória. Concederá. Deus me ouviu e estendeu a sua mão pra mim. Disse, meu filho, não sofras mais, estou perto de ti. Enxugou minhas lágrimas.